meu progresso. Uma palavra de incentivo eu sei que conta. Eu vi de perto a arrogância e a humilhação. E a humildade quando os bico é a carta na manga. Já quiseram me derrubar e olha nós aí. Forte e firme, salve a todos que fortaleceu. Onde nós passa languelo, põe dentadura pra sorrir. Mas não me iludo com sorriso, eu sou mais eu. Então tira de giro, percebe o tanto de rustido. Que fala que é seu amigo, mas não dá nada sem preocupação. O importante é tá com os pés no chão, tirar de giro. E olha quantos enrustidos se passando por falso amigo. O mandorinha só não faz verão. O importante é tá com os pés no chão, porque fama chama grana e a molecada canta e flama, estampa em todas quebradas. Me peso numa só voz, bate no peito e fala que é nóis. Nossa trajetória em cima de vitórias, acertos e glória, jamais na mancada que a cobrança é feroz. Isso não cabe pra nós. Meu progresso, uma palavra de incentivo eu sei que conta. Eu vi de perto a arrogância e a humilhação. E a humildade conta os bico é a carta na manga. Já quiseram me derrubar e olha nós aí. Forte e firme, salve a todos que fortaleceu. Onde nós passa languelo, põe dentadura pra sorrir. Mas não me iludo com sorriso, eu sou mais eu. Então tira de giro, percebe o tanto de rustido. Que fala que é seu amigo, mas não dá nada sem preocupação. O importante é tá com os pés no chão, tirar de giro. E olha quantos enrustidos se passando por falso amigo. O mandorinha só não faz verão. O importante é tá com os pés no chão, porque fama chama grana e a molecada canta e flama, estampa em todas quebradas. Me peso numa só voz, bate no peito e fala que é nóis. Nossa trajetória em cima de vitórias, acertos e glória, jamais na mancada que a cobrança é feroz. Isso não cabe pra nós. DJ W tá? Pega!